ZYD 900, 99,3 MHz, escala 99 FM, classe especial, 180 mil watts de potência. Emissora da Rádio Diário do Grande ABC Sociedade Anônima. Transmitindo da Avenida Paulista 326, São Paulo, capital. Caixa Postal 3131. Fone 289-4000. Horas 59 minutos. A escala 99 FM tem o prazer de apresentar os grandes mestres da música. Audição desta noite de Os Grandes Mestres da Música, hoje destacando exclusivamente obras de Wagner. Cavalgada das Valquírias, de Wagner, a execução da Orquestra Sinfônica de Budapest, sob a regência de Georg Lehel. Thank you. Cavalgada das Valquírias, de Wagner, a execução da Orquestra Sinfônica de Budapeste, sob a regência de Georg Lehel. Hoje estamos destacando obras de Wagner. Entrada dos convidados de Tannhäuser, orquestra e coro de Budapeste, sob a regência de Josef Konta. convidados de Tannhäuser, orquestra e coro de Budapeste, sob a regência de Józef Konta. Obras de Wagner hoje na audição de Os Grandes Mestres da Música. Estrela Vespertina de Tannhäuser, com orquestra Frank Checkersfield, sob a regência de Roland Scholl. Você segue ouvindo obras de Wagner. prelúdio do terceiro ato de Lohengrin, Orquestra London Festival, sob a regência de Alfred Scholz. Você está ouvindo obras de Wagner em Os Grandes Mestres da Música. Coro nupcial de Lohengrin, com Orquestra e Coro de Budapeste, sob a regência de Józef Konta. Coro nupcial de Lohengrin, com a Orquestra e Coro de Budapeste sob a regência de Józsi Conta. Obras de Wagner em Os Grandes Mestres da Música. Thank you.